Ela veio cat, hoje eu tô fervendo. Ela veio cat, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Deixa eu ver, vai voltar caixota ardendo. Vai pro NP, pra mim de favela. Que a Marconi é pra mim de favela. Mas o Rafael é pra mim de favela. Os menor preparado pra fuder caixota dela. Vai, vai, vai, vai. Hoje eu tô fervendo, ela veio cat. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Deixa eu ver, vai voltar caixota ardendo. Vai pro NP, pra mim de favela. Que a Marconi é pra mim de favela. Mas o Rafael é pra mim de favela. Os menor preparado pra fuder caixota dela. Vai, vai, vai, vai, vai. Hoje eu tô fervendo.